DJ Pereira, original. Seu presente é piroca e ela caiu do céu. 50% açúcar, 50% mel. Seu presente é piroca e ela caiu do céu. 50% açúcar, 50% mel. Jingle bell. Passou a noite comigo, viu que o Teteu é cruel. 50% açúcar, 50% mel. Meu presente é piroca e ela caiu do céu. É o DJ Pereira, original. Seu presente é piroca e ela caiu do céu. 50% açúcar, 50% mel.